Inveja. A inveja é o arqui-rival do contentamento. Para obter contentamento, é preciso lutar contra a inveja com unhas e dentes, pois é isso que livrará nosso coração e nossa mente de toda forma de inveja e sua alinhada, a cobiça. O problema é que costumamos negligenciar esses pecados, pois se tornam de estimação. Nós os satisfazemos e aparentam serem inofensivos, pois a nossa imaginação estão enterrados ou escondidos demais. Pensar assim pode nos levar à tola ilusão de nutri-los até que, enfim, sejam expostos à luz do dia. A inveja e a cobiça trazem muitos males quando afordam, mas quando o contentamento reina, ele se posiciona em guarda contra ambas. Referindo-se ao 10º mandamento, João Calvino comenta: Se houvessem ouvido somente, não matarás, nem adulterarás, nem roubarás, os ouvintes poderiam presumir que suas responsabilidades foram completamente cumpridas pela mera observância externa da lei. Era indispensável, portanto, que Deus desse uma admoestação separada aos homens, a fim de que não só se abstivessem de fazer o mal, mas também obedecessem com a afeição sincera do coração ao que lhes fora ordenado. Paulo conclui desse mandamento que toda a lei é espiritual, Romanos capítulo 7, versos 4 e 14. Ele explica que Deus, condenando a cobiça, mostrou de maneira suficiente que ele não só impôs obediência às nossas mãos e aos nossos pés, mas também colocou restrições em nossa mente, para que não desejássemos fazer aquilo que não é lícito. Os pés e as mãos podem cair em pecado, e normalmente o fazem, mas nossa mente é o lugar onde tudo começa. O mandamento contra a cobiça ataca diretamente o nosso coração. Quando, entretanto, o contentamento reina, a cobiça e a inveja não conseguem prevalecer. Elas continuarão tentando entrar, mas o contentamento defenderá seu território e permanecerá cuidadosamente vigilante e alerta. Embora não consigamos sondar o coração dos outros, e se o fizéssemos, veríamos a cobiça e a inveja residindo ali, certamente conseguimos enxergar as atitudes que se manifestam do seu âmago. Além disso, atitudes de inveja e cobiça frequentemente tornam-se visíveis aos de fora. Nosso dever, contudo, não é julgar o coração dos outros, mas cuidar de nós mesmas. Não podemos ficar falando: olha, é que eu não percebi o que o meu coração estava fazendo. Eu não percebi esses pensamentos. Que justificativa mais ridícula! É nossa responsabilidade saber. Devemos ser vigilantes e ficar atentas a nós mesmos. Quando um homem na multidão pediu a Jesus que julgasse as partes de uma herança, Cristo depressa chegou ao âmago da questão. Então, lhes recomendou: Tende cuidado que guardais-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas, capítulo 12, verso 15. O homem que disputava com o seu irmão estava lidando com a cobiça. Afinal, sabemos que o Senhor Jesus Cristo sonda corações. Na época de Jesus, as coisas não eram muito diferentes. Divisão de heranças geralmente resulta na divisão de famílias. Por quê? Por causa da inveja, da ganância e da cobiça. Quem se depara com uma placa de cuidado, cão feroz, normalmente toma cuidado. É preciso cuidado ao passar em frente ao portão. Atenção, esteja alerta. O cachorro pode avançar repentinamente. Da mesma forma, a inveja e a cobiça podem invadir nosso coração sem aviso nenhum. Jesus instalou uma placa de cuidado com a cobiça. Então já fomos avisadas. Precisamos estar preparadas. Certa vez, um homem cristão que conheço recebeu providencialmente uma maravilhosa medida de sucesso. Quando seus amigos o parabenizavam, eles aconselhavam algo do tipo: não vá ficar arrogante, não deixe subir a cabeça. Foi um conselho estranho para o momento, que era de alegria e parabenização. Então, sugeri a esse homem que respondesse dizendo: "Muito obrigado. E você tome cuidado para não ficar com inveja." Imagine o choque. Costumamos ter dois pesos, duas medidas, não é mesmo? Pressupomos tentações e tentamos fazer alertas, mas deixamos o nosso próprio coração desprotegido. O dever de cada cristão, entretanto, é cuidar de si, do próprio coração, de suas próprias tentações, e não do coração e das tentações dos irmãos. Trata-se de um conceito repetido diversas vezes na Bíblia. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças. Deuteronômio, capítulo 4, verso 9. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma. Deuteronômio 4, 15. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança. Deuteronômio, capítulo 4, verso 23. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane. Deuteronômio, capítulo 11, verso 16. Muitos outros exemplos podem ser citados de Josué, 1 Reis e 2 Crônicas. Mas voltemos aos exemplos dos relatos do Evangelho e vejamos com que frequência Jesus repete esse tema. E Jesus lhes disse: "Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus." Mateus, capítulo 16, verso 6. "Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos." Mateus, capítulo 18, verso 10. E ele lhes respondeu: "Vede, que ninguém vos engane." Mateus, capítulo 24, verso 4, e Marcos, capítulo 13, verso 5. "Atentai no que ouvis." Marcos, capítulo 4, verso 24. "Vede, pois, como ouvis." Lucas, capítulo 8, verso 18. "Repara, pois, que a luz que há em ti não seja trevas." Lucas, capítulo 11, verso 35. "Acautelai-vos." Lucas, capítulo 17, verso 3. "Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço." Lucas, capítulo 21, verso 34. Por fim, considere o alerta de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, para que nos acautelemos. "Aquele, pois, que pensa e sai em pé, veja que não cai." Em todas essas admoestações, cujos contextos são os mais variados, o ponto de partida é que prestemos atenção ao nosso andar com Deus. Devemos tomar cuidado. Devemos ser boas administradoras. Devemos estar alertas e atentas. Devemos ser cuidadosas. Não podemos dar atenção ao mundo. Devemos tomar cuidado para que a inveja não encontre espaço em nosso coração. Como motivação extra para essa batalha, lembre-se de que a inveja está listada juntamente com grandes pecados de Gálatas, capítulo 5, versos 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Nosso coração quer nos colocar bem no centro do mundo. Já o contentamento nos dá os olhos para que vejamos claramente quem realmente somos e em que posição nos encontramos na história de Deus. Da mesma forma, em Romanos, capítulo 1, versos 28 a 32, a inveja está no meio de uma lista de pecados graves. "E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. A inveja é fruto da carne e está em inimizade contra o espírito. Ela traz confusão, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago, capítulo 3, verso 16. É fácil ter inveja. Nosso espírito se inclina a esse pecado. Somos tentados pela nossa própria cobiça quando por ela somos atraídas e, então, seduzidas. Tiago, capítulo 1, verso 14. A inveja satisfaz a carne, mas só temporariamente, pois sempre deseja mais. Lembre-se, a inveja é uma resposta natural, carnal, aos benefícios de que os outros desfrutam. Notar que outra pessoa é abençoada não é o problema. As ações após essa constatação é que nos conduzem à inveja. A solução mais simples para resistir à tentação da inveja é dar graças a Deus pelas bênçãos de que os outros desfrutam. A gratidão mantém a inveja fora do nosso coração e bloqueia os desejos carnais por aquilo que não é legalmente nosso. Mas, mesmo cientes disso, a inveja continua uma grande pedra de tropeço. Podemos, no entanto, evitar de tropeçar nela se nos mantivermos atentas e aplicarmos o que temos aprendido sobre contentamento. Se primeiro damos lugar ao desejo ilícito da inveja, logo daremos lugar a pecados de ressentimento, descontentamento, autocomiseração, egocentrismo, fofoca e uma multidão de outros que a acompanham. O descontentamento pode vir de muitas maneiras, disfarçado de várias formas. Antes de tudo, porém, o descontentamento é o resultado da busca por satisfação no lugar errado e nas coisas errôneas. Se você, assim como uma criança, só é atraída pelos brinquedos de outras crianças, seu coração jamais encontrará satisfação verdadeira. A inveja anseia por um novo brinquedo a cada minuto. Os brinquedos de cores vibrantes podem até tirar a sua mente dos problemas, mas só por um momento. Eles se tornam chatos rapidamente. Eles não satisfazem e a deixam inquieta por algo novo que a mantenha distraída. O contentamento é confortante. O descontentamento causa inquietação. O descontentamento é incômodo. O contentamento cuida dos outros. O descontentamento busca agradar somente a si mesmo. O contentamento é agradecido. O descontentamento se recusa a agradecer. O contentamento conta as bênçãos que tem. O descontentamento murmura suas queixas. O contentamento é alegre. O descontentamento faz cara feia. O contentamento sofre a pena. O descontentamento aponta os erros. O contentamento é generoso. O descontentamento não compartilha. O contentamento é decidido. O descontentamento é incansável.